gostosa pra Jesus aí. Mas com Deus é diferente, Ele muda sua história, irmão. De repente, com Deus é de repente. Você já fez tudo que o médico lhe pediu. Essa enfermidade, o mérito dele impediu. Ao obter algo com sucesso, o ser humano escala um processo. Mas com Deus é diferente, Ele cura o doente. Irmão, de repente, com Deus é de repente. Reunidos 500 crentes no lugar, reunidos nem todos puderam ficar. Quase 120 foram insistentes e provarão de Deus. O seu de repente, de repente, um vento veemente, impetuoso, invadiu o ambiente. E todos falavam línguas diferentes. O Espírito encheu toda aquela gente. Adore crente, dê glória. De repente Deus pode agir. Esse Deus ninguém segura. De repente Ele te cura e dá vitória pra quem insistir. De repente vamos subir. E pra glória vamos subir. Adorando Deus ao vivo. O Cordeiro que está vivo. De estamos subir. É de repente, o negócio com Deus é diferente. Oh! Que Deus age na vida do crente. Cerca Deus, o resto é bom. Mas com Deus é diferente, Ele cura o doente. Irmão, de repente, quem crê? Quem crê que com Deus é de repente? Levanta as mãozinhas pra cima e canta comigo. Reunidos 500 crentes no lugar, reunidos nem todos puderam ficar. Quase 120 foram insistentes e provarão de Deus. O seu de repente, de repente, um vento veemente, impetuoso invadiu. Todos falavam línguas diferentes. O Espírito encheu toda aquela gente. Até em frente demora aí. De repente Deus pode agir. Esse Deus ninguém segura. De repente Ele te cura e dá vitória pra quem insistir. De repente vamos subir. E pra agora vamos subir. Adorando Deus ao vivo. O Cordeiro que está vivo. De repente estaremos ali. Levanta as mãos. Ensina comigo. O negócio é de repente. Oh, que Deus age na vida do crente. É de repente. É de repente. O negócio com Deus é diferente. É de repente. É de repente. Que Deus age na vida do crente. Que Deus age na vida do crente. Que Deus age na vida do crente. Oh, que Deus age na vida do crente. Dá um glória gostoso pros seus ouvidos. Quem tá sentindo Deus aí, meu irmão? Aleluia. É de repente. É de repente. O negócio com Deus é diferente. É de repente. Que Deus age na vida do crente. Mais uma vez. É de repente. E o negócio, irmão? De repente, que Deus age na sua vida.